No trabalho de combate ao contrabando, que resultou na apreensão de 10 veículos carregados com mercadorias irregulares, a Receita Federal estima a apreensão de cerca de R$ 270 mil em produtos. Foram realizadas ações na Operação Fronteira Blindada no município de Céu Azul, Matelândia, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. Nos últimos dias, os servidores realizaram diversas ações ao longo da BR-277 e adjacências do trecho Foz do Iguaçu-Céu Azul. O resultado foi a apreensão de 10 veículos que transportavam mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no Brasil, estimadas em R$ 272 mil. Os trabalhos da Operação Fronteira Blindada registraram a apreensão na terça-feira por volta de 16 horas, quando servidores da Receita Federal abordaram um cadete com placas de Santa Terezinha de Itaipu, que transitava em uma estrada vicinal próximo ao município de Santa Terezinha mesmo. O veículo estava carregado com videogames contrabandeados. A carga tinha um valor de R$ 21 mil. Ao perceber a aproximação da fiscalização, o motorista evadiu-se do local. Já na manhã de ontem, por volta de 8 horas, servidores da Receita Federal e agentes da PRF realizaram a apreensão de 2 veículos Renault Clio, sendo que um tinha placas de São José do Rio Preto, São Paulo, e outro de Ribeirão Preto, também em estado de São Paulo. Ambos continham grande quantidade de eletrônicos sem comprovação de importação regular. Quando já estavam próximos ao posto da PRF em Céu Azul, os condutores dos veículos perceberam que seriam abordados, deram meia volta e retornaram, iniciando-se então um acompanhamento tático dos veículos. No distrito de Agrocafeira, município de Matelândia, os servidores fizeram a abordagem e apreensão dos automóveis. Os motoristas foram identificados e liberados. O valor das mercadorias encontradas nos dois veículos, acredita-se, estejam próximo a R$ 77 mil. Ainda ontem, por volta de meio-dia, no posto da PRF em Céu Azul, um novo trabalho conjunto de agentes da Receita e da PRF resultou na apreensão de um Renault Logan com placas de Pomedora e Santa Catarina e um Classic com placas da cidade de Brusque, Santa Catarina. As mercadorias encontradas nos dois veículos foram avaliadas em R$ 20 mil. Dando continuidade aos trabalhos, por volta de 9 horas e 30 minutos do mesmo dia, em trabalho de fiscalização nas vicinais situadas no município de Santa Terezinha de Itaipu, servidores da Receita realizaram a apreensão de um veículo Palio com placas de Foz do Iguaçu e um Monza com placas de Santa Terezinha. Os veículos transportavam eletrônicos e pneus. Valor da apreensão, R$ 12 mil. Já por volta do meio-dia, em Céu Azul, novamente o trabalho conjunto dos servidores resultou na localização de um Classic com placas de Americana São Paulo abandonado, que transportava cerca de R$ 10 mil em videogames e acessórios. Por volta das 14 horas, a apreensão de contrabando na Estrada Velha de Guarapuava, usada como rota alternativa para o deslocamento de veículos entre os municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Dois automóveis foram apreendidos. Um Palio com placas de Ribeirão Preto, São Paulo, foi abordado ainda em Foz do Iguaçu. O motorista e um outro ocupante do veículo abandonaram o carro e fugiram ao perceber o cerco da fiscalização. Um outro veículo, um Fiat Doblô com placas de São José do Rio Preto, foi interceptado já no município de Santa Terezinha. Ambos estavam completamente carregados com cigarros contrabandeados, num total de 33 mil maços, valor estimado R$ 132 mil. Tudo que foi apreendido foi encaminhado à sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para verificação, contagem e valoração das mercadorias neles contidas. A posterior lavratura dos autos de perdimento já estão sendo providenciadas. Ninguém foi preso, informou a Receita Federal através da comunicação social. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.